Duran, Hungry Like the Wolf, faminto como um lobo. Também tivemos aí JK, You Make Me Feel Good, Pink Coffee, Another Brick in the Wall, Pet Shop Boys, Where the Streets Have No Name, e começamos o segundo bloco do Flash House de hoje com Sunscreen, Love You More. É, o Flash House de hoje fica por aqui. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta pela Rio Sul Rádio no sabadão, a partir das 18 horas. E você pode curtir várias edições do Flash House no podcast.riosulradio.com, onde você vai encontrar também outros programas, tipo lounge, esse tipo de coisa lá nesse endereço que eu acabei de te falar. Obrigado pela companhia, um grande abraço em todos vocês. Fui! O passado de presente pra você. Flash House. Sete e seis. Conserto de computadores e notebooks, formatações, instalações de sistemas, backup de dados, construção de websites, atendimento em domicílio. Sim, informática. Telefone 981481193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim, informática. 981481193. E você? E não vem pra cá, onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$380, você ganha lentes visão simples com filtro azul até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Clínica Senor e Calçadão de Resende. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV, enfim. Seja bem-vindo. Boa noite. Now, the mist across the window hides the light, but nothing hides the color of the lights that shine. Electricity so fine, look and dry your eyes. Tired of sundress, turquoise heart hanging round your neck, red lips like wine, wanna drink 'em up, and keep on drinking till you make me drunk. Tied up here, wanna let it down, and just let the rest fall to the ground. You take beautiful to the max, can't help myself when you look like that. Come a little closer, come a little closer, come a little closer, girl, the way you look tonight. My eyes are the only thing I don't wanna take off for you. Come a little closer, come a little closer, come a little closer, love the way you look tonight. My eyes are the only thing I don't wanna take off for you. Stars dancing in the sky, a picture perfect, moon so bright, but I don't care, I'm looking at you, from where I stand you can't beat the view. Come a little closer, come a little closer, come a little closer, girl, the way you look tonight. My eyes are the only thing I don't wanna take off for you. Come a little closer, come a little closer, come a little closer, love the way you look tonight. My eyes are the only thing I don't wanna take off of you. My eyes have seen some amazing things, but girl, my eyes ain't seen nothing quite like you. Hey baby, come a little closer, come a little closer, come a little closer, girl, the way you look tonight. My eyes are the only thing I don't wanna take off of you. Come a little closer, come a little closer, come a little closer, love the way you look tonight. My eyes are the only thing I don't wanna take off of you. Come a little closer, come a little closer, come a little closer, love the way you look tonight. My eyes are the only thing I don't wanna take off of you. Now that I'm here, I'm filled with fear.

Rio Sul Rádio.